Ale foi rígida pra mim, pros bicos, uma pá de aplauso. Sua foto, negão do juízo que diz: tá procurado São Paulo, quero sorrir. Vou seguir nos palcos, vivi, parece que eu quero rir de fato. Pensando na vida mais, tô firmão de pedra. Na certa treta, na favela, só atrás da favela. Desilusão, desilusão. Eita, função na fila é só monstrão. Ninguém é bobo, vem pro show. Mas não vai ficar na reta, de bra, faço gol. Já fui preso e torturado, tipo Dom Chefão. A vida foi sem dó pra mim, só quis me engolir. Tremendo putz, vi, difícil sorrir. Da onde eu vim, não vivi, sem final feliz. Vivendo só, sem final feliz. Não desisti, moralmente ergui história. Pá, motivos pra tentar nunca se entregar. Firmão Blazer, seguindo a rima, põe pra estralar. Mas home é festa sempre cheia, rapa representar. Na festa black, holofote o rap. Queiro louco, sempre firme, rima, tiro rap. E o show, sabe, mando flow. Vê se a rapa provou, rimou, representou. A festa levantou, assim o show vai estralar. O dom que você mostrou, fazendo história. Trilha sonora nos slow, seja livre. Nascer na paz, o amor na paz, mas pare com o crime, seja livre. Fazendo assim vai ser mais um, não tenha medo, viu? Tem que renascer na paz, o amor na paz, mas pare com o crime, seja livre. Fazendo assim vai ser mais um, não tenha medo, viu? Que meu pai me disse. Seja homem, beleza, firmeza, tio. Quem me viu a mil nos corre, entende? Usa sua mente nas ruas, ele sabia andar na picadilha. 18 anos, nem pensa, cabeça, várias fitas. Vai assim, sorrindo, blim, blim, blim. Defeito câmera no estilo negrão, eu me vi. É velho foda que tu esquece. Na minha mente já embaçou, vou pro teste, tio. Se explodiu, vai na fé, essa fé tem luz. Assim vou, quero bom, sou da cor, negou. Tô no Brasil, meu palco é São Paulo. Se for pro crime, não trilhe. Zona Leste, tô de pé, ando na fé, sei qual que é, só desmerda pra mim. Tudo mais o que diz, não fode, não duvide aí. Aonde estou, forte estou, vou na fé, faço aqui o meu nome. Seja livre, não faça puru, não seja cu. Explore o seu caminho, brilhe o céu azul. Seja mais um no campo azul do mar. Desfrutando bem, lá esquecendo as fitas e parrei. E se for negou, é tipo bem que fez. Jesus Cristo é seu terreno, é seu caminho no céu. Irei em paz, mude, pulha, tranca, truta. É assim nesse caminho da paz, faço o que é melhor pra mim. Tem que renascer na paz.